E o Alfa Fox tá falando, só livrando aqui a base aérea. Sou o seguinte, eu vim de sobrevoo da base, prossigo com o plano do corredor forte, aguardo transferência. Tchau, Alfa Fox, decolada ao 03. Positivo, o senhor autoriza a prosseguir 500 pés desse CT, litoral? Obrigado. Obrigado. Papamai, foi autorizado. Estou no 7, vento 100 graus, 059. Tem sempre a formação, mal de pássaros aqui na curta, senão urubu aqui não, não, de papamai. Excelente, obrigado. O avião Whisky 33, após, conforme rota, nível 170. Decola da 10, primeira curva esquerda, segue perfil de saída Conde, aciona 5046, o controle 1919.8. Autorizado, João Gafone, João 970. Recolamos 1-0 com o primeiro curva esquerda no perfil da Conde. Após Conde, o Whisky 33, conforme rota. 5046, transponder e o controle 198, azul 2796. Azul 2796, cotejamento correto no 43, reporte para o pushback acionamento. Colocarão para o pior acionamento azul. Azul 2796, modifique o transponder para 0221. 02? 21. 0221 para azul 2796. Papa Mike, o plano só chega para a gente com 30 minutos de antecedência. Então, provavelmente, daqui a 5 a 6 minutos deve estar chegando o plano no meu sistema já fazendo com sorte. Considere solo ao 05, chame o solo para a cota, daqui a mais ou menos 10 minutos. Será o 9970, formação de tráfego, Alfa Terra 50 esquilo, mantendo a linha litoral norte, 500 pés, tráfego já superado, decolagem autorizada, o vento no 20 graus, 05 nós, o ajuste de altímetro no 095. Decolagem no 0, questionamento e uso 1-2, ação e identificação, informa a lista de Salvador 1-0-1-5, autorizado do subterrâneo do voo 050, confirme mais quantas minutos para manter essa prova. Descendo nível 050, vai manter essa prova mais... Gente, questionamento e uso 1-2, após o desvio, autorizado da matura de tábua. Após o portátil, obrigado. Será o 9970, decolado ao 06, chame o controle frequência 1919.8, boa viagem. 19.8, muito obrigado, bom dia, Serão 9970, contato radar na decolagem, subavia saída da Momo para o nível 340. E a saída para o 340, será uma nota Será 9970, autorizado usar código. Código da presente, será 9970, Meu Delta Hotel Alpha mantém esse lugar de corredores na Mission Paris, o AG chama 0195, reporte ingresso no corredor Interlagos. Gente, o passarelo, o único plano que eu possuo aqui é o passarelo 2223-10300 Juru para a vitória da conquista. Por gentileza, cheque com a companhia para confirmar o plano e se realmente seria esse. Gente, 9801 não irei coordenar com a AIS, ok? Pedro 9801 na escuta? Confirma o destino, seria a vitória da conquista? Gente. Geral 9970, Semi Centro Recife, na frequência 126-1985, Aterna 125-2045. É, se Deus quiser. Romeu, se olha para o Fox, não terá conhecimento do controle. Reportar a frequência livre, tá, André? Chename 3-1-2. Após o TAP, desça para 3 mil pés, o ajuste no 015, autorizador LFP, pista no 0, reporte estabilizado. Após o TAP, desça para 3 mil, autorizado LF, reporte estabilizado. Chename 3-1-2, tráfego 10 horas, 5 milhas, mesmo rumo, um Bravo Eco 58, mantendo no 1.500 pés. 3-1-2. Zero two, good morning. To Brasília, como te confirmo? Stand by a minute, Olympus, zero two. Você é a identificação, você vê se já dá bom para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5. Chame 3-1-2, desce para 3 metais, ajuste na 0 na 5. Não consegui entender, 2 mil ou 3 mil? Me chame para 3 mil pais. Ok, 3 mil. Série 9801, só voltando. Série 9801, já entramos em contato com a ES, a mesma está retransmitindo o seu plano. Mantenha a escuta aguardando, cópia. Chename 3-1-2, você para 2 no pé, o ajuste permanece no 0 no 5, autorizado em LFC, pista no 0, reposto estabilizado. Para Olimpo 02, ready to pop. Olimpo 02, clear to Sierra Bravo, Bravo Romeo. Via presume 17 after according to route plan. Flight level 260. Take off runway 10 with right turn. Arbor 1 departure. Elefa transition. Stock 5052. Salvador departure 119.8. Na 3.2, complexo de aproximação, chame torre na frequência 118.62. 18.62, né? Comandante hotelal, foto do exato, vazura de casa, reporte visual. José do voado direto de casa, reporte visual. Reporte visual, dá o total. Oi, Salvador, Oxanã 6312. Bom dia, Oxanã 6312. Pouso autorizado, pista 10, vento 100 graus, 05 nós. Ajuste 10, 05. Bom dia, livre pouso 6312. Olimpo 02, approve a action to holding point, taxi hotel. Altimeter 71015. Azul 2796, clear to pushback and start up, come back to taxi. Auto back taxi, Azul Visual com o campo, foi ideal de Delta até Alfa. Até Romeu Delta até Alfa, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, decimal 62. 118, 62, grato, bom dia. Uma apenas a matrícula é passarela 9801 ou passarela 981? 9801. Sim, pois não. Ainda nivelado. Ideal de descida, 1.500 pés. Setor norte, está visual com o campo. Deixame na final da 197, o senhor conhece o pátio da RMA? Negativo. Ok, é um heliponto que fica a mais ou menos 3 milhas da pista 197, da cabeceira 197. Reporte final de 3 milhas, o Papa Romeo Delta Hotel Alfa, autorizado 1.000 pés. Reportar 3 milhas do Delta Alfa. Xené 6312, no solo aos 23, direita, táxi via Alfa e chame o sol, 21, no décimo 1. Oi, Xené 6312, pode chamar o solo? Considere solo aos 24, livre direita, 121, décimo 1. Autorizado, táxi de Alfa, mantém 3 Juliette. mantém essa Juliette. 9801 na escuta? Entramos em contato novamente com a IES e o plano chegou com a matrícula Passaredo 981. Nesse caso, seria necessário o senhor entrar em contato com o DOC para que o mesmo efetuasse uma CHG para Passaredo 9801. Plano 095 no 4, aguarde. Tango Mike Bravo e uniforme número 2 para cópia. Direção Salvador, muito bom dia, o Azul 2783. Azul 2783, bom dia. Número 3 para cópia, conquista, prepare Arbor 1, transição Elefa. Salvador, John, as this is on a 906 direct for taxi, we have 53 on board in during 3 hours and 15 minutes, and we alternate Mateo. A gente espera na MC, aproveitar que são de Ronnie Runway 10 via April 3, April 1, India. Holding point, call tower 118 decimal 6, altimeter 71015. With 1015 clear to taxi via April 3, April 1, and India intersection. On the holding point, runway 10, contact tower 118.6, azul 7, minor 6. Limpo 02, clear to cross runway 10, maintain holding point, taxiway Delta. Azul 4299 Campinas, número 4, prepare a saída Salvo 1, Leda Motte, vai aguardando cópia. Salvo 1, Leda Motte, vai. Aqui Brasil, Motte, na 63, 12. Salvador, algum problema com o plano de voo do 095? Negativo, 1 minuto para cópia Gol 1095. Cidade Machado, minha 3, 1-2. Olhei pro Zilchu, aproveitar que via Alpha, Juliet, April 1, India, onde Holy Point. There is power 118 decimal 6, altimeter 1015. Oxana 6312, autorizado, ingresso Juliette Porto 2. Juliette Porto 1. Zona 095, pronto, cópia? Copia. Zona 095, autorizado com fins, via Zulu 21, aposta com a rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor 1, transição Elefa. Aciona 5055. Controle 119, decimal 8. Nível 360 aprovado para confins e alfa Zulu 21. Decolando a 10, curva direita, Arbor 1, transição elétrica. 5055, 198 ao controle, Gol 1095, portão 4, quanto possível. Gol 095, confirme pronto para o pushback de acionamento. Ah, afirma disso. Zona 095, coordena com a equipe de solo. Assim que o P3 da Força Aérea livrar a retaguarda, inicie chama táxi. E após a aeronave da Força Aérea, está livre e reportará. Zona 095. Solo Salvador, Força Aérea 2223. Força Aérea 2223. Confirma se foi apresentada alguma DLA. Possui o plano vencido das 1030. 1030. informado que estou no meu trabalho para conseguir autorização. O passageiro Gustavo dois três. O plano encontra-se vencido aqui no sistema. Peço que entre em contato com a companhia para que seja apresentado um novo plano. Tango Mike Bravo em uniforme, informe pista e pátio. Mike Bravo uniforme autorizado, Sierra November, Mike Juliette, após conforme rota, nível 180. Decola da 17, primeira curva à direita, segue perfil de saída Arbor 1, após direto, aciona 5031, controle 119, decimal 2. Do 2797 Bornet 3 0 na Alfa Lador 1 1 decimal 8 1 9 decimal 8 Azul 2 7 9 6 Amiga Flávio Quinto, confirma Mike Bravo uniforme para o acionamento de táxi, chama Tony 1 1 8 decimal 6 vovô. Control Azul 2796, close departure. Azul 2796, clear the contact from departure, climb via conde departure at level 170. Via 2170, Azul 2796. Então está na conta companhia, ok? Atente 2743. Só no passaria 2273. Matéria 2223, prossiga. Entrando em contato lá com a companhia, e como que posso modelar agora para os 11? 11:15, será coordenado com a NS e o 2223. Zero 2, mantém posição. Salvador, Tan 3304, 1 milha de Via Serra. Tan 3304, bom dia. Pouso autorizado, pista 10, vento 15 graus, 04 km. Pouso autorizado, Tan 3304. E a pista que decola? Sente o Papa Papá Mike, é o número 2 para a cópia. Após 1, 5, 8, alternando Guarulhos com 3 horas. Zona 095, autorizado táxi até o ponto de espera da pista na 0 via Índia. No ponto de espera, chame a torre 118.6, ajuste na 0, 16, no voo. 1016, direita, 18.6, é mais, 095. Quatro 299, autorizado Campinas, guia do Zulu 10, após conforme rota, nível 320, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída, salvo 1, Leda, Motiva, aciona 5064, controle 119.8. Clear, line up and wait, 1-1-0. Roger, leave deviation as 8796, after deviation, fly direct conduit. After deviation, direct conduit, as 8796, thank you. Funcionamento. Salvador, bom dia, está 3179, Santa Juliette, pronto forte a Guarulhos. Está 3179, bom dia. Número 3 para cópia, prepare Sambo 1, Leda Mótima. Sambo 1, Leda Mótima. Sambo 1, Leda Mótima. C304 no solo ao 35, livre à direita, chame o solo 21, décima 1. 21-1, 3304. Tempo 02, clear to take off 1-0, wind 1-4-0, degrees 5 knots. Então, tem que entrar em contato. Close, mais uma vez, gol no 095, ponto para da 10, visual colipto. Bom dia, gol 1-0-9-5, autorizado, alinhar e manter o 1-0. Ok, faz o olímpico ali, mantém 1-0, gol 1-0-9-5. É a dúzia, tá? 3304. A série 2223, prossiga. É alguma novidade aí com relação ao nosso plano? Afirmo, já entramos em contato com a IES, mesmo a retransmitiu a DLA, aguarde apenas a coordenação para o transponder junto ao centro. Após o que, estamos aguardando. Papa Mike, autorizado acionamento, copia? Papa Mike, autorizado recife, conforme rota. Nível 075, decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue corredor forte, manterá 1.000 pés até a praia do forte. Aciona 5063, controle 119.8. Salvador Approach, good morning, Olympus 02, pass 1500, Arbor 1, departure. Olympus level 2, read the contact on the path, so climb the via Arbor 1 departure at level 260. Via Arbor 1 departure, until path level 260, Olympus 02. Olympus level 2, at 2000 feet, fly direct to Alepha. Right now, we are flying direct Alepha intersection, Olympus 02. Salvador, o azul 2783, a senhora é do seu lado para o DLA? Confirma qual seria o horário 2783? Até os 45. Sim, queremos coordenar novamente com a IES, senhor 2783. Eu, graças. Alô, a senhora 2223, prossiga. Autorizaria a nossa possibilidade de equipamento para a posterior volta de Tratéria 2223, aguarde apenas a autorização do centro, ok? Assim que tivermos o transponder, autorizamos. Telemetro 191, essa identificação, dessa vez chega da bomba para 4.000 pés, o ajuste na 0 no meio. Papapá Mike, autorizado, o ingresso ao Pistão 7 é Porte Alegre, pronto. Uno 095, decolado aos 4-1, chame o controle, frequência 119.8, boa viagem. 098, até mais. Controle, bom dia, Gol 095. 2.000 pés. Matéria 2223, pronto, Potter? Pronto, Potter, 2223. Matéria 2223, autorizada, Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Arbor 1. Transição Elefa, aciona 5577, controle 119.8. Matéria 2223, planejamento correto na posição 1-3, autorizado, feedback, acionamento, repostado. Para o Pátio do Azul, 4299, 4 horas, 119, Ribeirão Seco. Para o táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, 118, decimal 6, ajuste 10, 16, bom voo. Ok, 26 no ponto de espera, via Índia, vai chamar a torre para o próximo. Obrigado, bom sucesso. Ele é do seu garrafo. Request contain head 255 to that level. How many miles? 8. Bom voo, até a igreja. Litoral Norte, 198 com controle. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Sou o Deviation, sai da Excelência. Roger, after the Deviation, is fine. Luna 095, tráfego da 09 milhas, rumo sudoeste, é um T3, está passando a nível de voo 120, subida para 260. Sim, é tudo, 095. Lima tem 194, 290. Controle Salvador. Bom dia, Papá Romeu, Papá Mike. Papá Romeu, Papá Mike, prossiga. Decolou da 17, ingressando no corredor forte, no 1510, direto ao Recife. Autorizado, solicita atenção para o 075. Papá Romeu, Papá Mike, inicialmente mantenha o 1910 no corredor forte, aguardando atenção para o nível 075. Aguardando, Papá Mike, corredor forte. Papá Romeu, Papá Delta Mike, busque código para 5063. 5063, o Papá Romeu, Papá Mike. Gol Corona 095, qual tem condições de voar dessa presente? Toda a conquista nível 160, conforme o plano, decolando da 10, primeira curva à direita, saída Arbor 1, transição eletra, transponder 5010, controle 1198, azul 2783. Azul 2783, planejamento correto no parte 3, reporte para o feedback acionamento. Reportará para o feedback acionamento, azul 2783. 2179, pronto, cópia. Então 3179 autorizado Guarulhos, VP Zulu 10, após Taubaté, nível 320. Decola da 10, primeira curva à direita, segue perfil de saída São Vô 1, Leda, Motiva, aciona 5060, controle 119, décimo 8. Estamos autorizados para Guarulhos, nível 320, VP Zulu 10, Taubaté. Decola São Vô 1, Leda, Motiva, controlando à direita, 5060, transponde 198, compressão da 3179. Então, 3179, protegimento correto no 9, reporte para o pushback acionamento. Passaria do 2223 para o táxi, PLB 24, meia de 12 horas, economia, assinatura Salvador. Passaria 2223, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 10, via pátio 1, taxiway Índia no ponto de espera, chame a torre 118, decimal 6, ajuste na 0, 16, no voo. São voando para o nível 320. São voando 320, azul 4299. 09801 na escuta. 801 já não vai sair mais, você só. O 095 vai para o Elefa. Luna 095, suba e mantenha nível de voo 160. 160, 095. Ele precisa de ser usado. Salvador, passarela 2223, próximo ponto espera no 0 pronto. Sim? Acelera 31, ajuste no 096. Voo no 095, mantém nível de voo 160. Ok, tá bem-vindo e mantendo agora, 160, voo no 095. Outra aventura mencionada está na posição de 2 horas, 4 milhas, até o nível de voo 190, subida para 260. Está ciente, voo no 095. Está curvando à esquerda, na proa 270, para evitar formações 10 milhas. Gente, livre de desvio, voo no 095. E aí, quando possível, a proa de ideal para a gente ir para a formação. Voo no 095, autorizada para o UTG. Azul 4299, informa desvio proa 280 por mais 5 milhas. Entrando? É o azul 4299, é tentando desvio à direita da. Confirmei a proa por quantas milhas? Proa 250 agora por aproximadamente 8 milhas. Frente azul 4299, após desvio, vai na proa de árvore. Após desvio, correção, após desvio, autorizado líder. Confirma a proa? Após desvio, autorizado líder. Pode desvio, Leda. Inclusive, se o Clio se sai da S mata do. Ele chama o controle de frequência 119, decimal 8, sua viagem. Controle de 98, eu passarei 225. Mato. Controle de Salvador, bom dia, passarei 2223, agora 1200. Passarei 2223, contato radar na decolagem, sobrevia saída Arboruna para o nível de voo 180. Passarei 2.6, não cumpre a restrição de 30 milhas de nível 100 a 25 DMS. Passarei 2.3, cancelar a restrição. Passarei 2.3, sim, sabe via cancelar a restrição. 095, pode subir? 095, autorizado subir já para o nível de voo 360. Subida, 360, 1095. Salvador Azul 2783 está com 58 pessoas ao bordo, alternativa Salvador, autonomia 0310 para o táxi. Ele impediu 2, contacte o 679, Lucas 126, décimo azul, backup 128, décimo 8. Chanana 311, deixa para 210, hoje chama 096, autorizado ao SFC, pistão no 0 e repete estabilizado. Ajuste 796, o Lido SFC Minated, contact Aracaju, on frequency 1, 2, 3. Meu papai até Mike, ele vai subir para o nível de voo 075. O 1095, chama só para recife na frequência 12.000, decimal 0, perna 128, decimal 8. 2.000, Romeu, papai, papai, Mike, controle. Confirme isso, estimado de pouso. Autorizado acionamento, chame táxi, o Mike Bravo de fora. Uno, 445, copiado, papai, papai, Mike. Para o táxi, então 3179. 179 a bordo, alternado com 24 horas. Então 3179, autorizado táxi, até o ponto de espera da pistola 0, via parte 1, táxi aí, Índia. No ponto de espera, chame a torre 118, decimal 6, ajuste na 016, por favor. Táxi 1, Índia, chama na torre lá no ponto de espera, 226, está na 3179, real. Solo China 6312, 370, Recife, 125. Oxaime 312, Recife, prepare a saída PUCA, transição Caju, abandono cover. Pois Azul 4299, retornando a Azul. Tente Azul 4299, chama Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. Passarei do 2223, precisa manter a rota de fixação, senhora. Tente, passarei do 2223. Tango mais bravo uniforme, táxi autorizado, chame na táxi York. Estacionamento 31, completa aproximação, chama estou aí na frequência 118, décima meia dúzia. Bom dia, são 3179, mantenha o ponto certo. Sim. 6311, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 05 nós, ajuste no zero no meio. Azul 2783, decolado ao 57, chame o controle, frequência 119.8, Goiás. 19.8 com controle, 2783, controlado. 312, autorizado Recife, GP017, após conforme rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Pulca, Jamo, Caju, aciona 5111. Controle 119.8. 283 azul, saída árvore cruzando 1.200 pés. Azul 2783, contato radar na decolagem, subavia saída Arboruno para o nível de voo 160. Arboruno 160, 2783. A 3179 autorizado, alinhar e manter pista 10. Mike, bravo uniforme, mantenha a posição. 2753, tem condições de cumprir o perfil superior da carta? Afirmo. Entendi. Passaria 2223, atrapalhando de giz? Afirmativo, claro, 9 de dia, sua 2.0, só para o seu orientador. Se tiver condições, autorizando o voo na prosa, Alessa. Passaria 2223, passo na TV, que vai ganhar, se você conseguir. Pois Oceanema 311, bom dia, autorizado ataque sub Alfa. Mantenha antes da Juliette aguardando, desconsidere. Alfa, Juliette, portão 3. Então, 3179 é a torre? Gostei da torre, vamos ver. E vai aguardar mais alguns minutos para a decolagem, tá? Mike Bravo, uniforme, torre. Esquerda, a proa vai ser a 250 por 20 minutos. Sente a 278, terei livre, desvios após desvios, vem na proa da Elefa. Após desvios direto Elefa, vamos afastar aí pela radial 250 de Salvador. Sente.